Este é o Guerreiro Tuxauã. E as flechadas de sucesso. DJ Anderson considerado. Vamos lá, gordinho. Alô, DJ Anderson considerado. Balança. Sacode. Estremece, gordinho. Começando o casquinha pra botar pressão, meu irmão! Se liga! Joga o bracinho, bracinho! Para aí doidando, para aí doidando! É o aniversário da Xoxota, Xoxota, Xoxota, Xoxota! Vai, vai, vai! Soy el fuego que si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pues hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no, que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos son. Já quando esqueceram que o gordinho tá emagrecendo, pô. Sigue bailando, que paso te trae. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te trae. Minha amiga Celinho, um beijo pra você, meu amigo Mael do Brasil, sua mãe, obrigado! Sigue bailando, mami, no pare. E a galera vai jogando o bracinho pra cima. Bora botar a pressão agora. DJ Anderson. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga. Bora se mancando pra cima. Pressão. Obrigado com a mulher e eu vou pra fuga dela. Fui, partiu. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Alô, Melody, DJ Lohan que tá tocando. Olha só a produção, vou aparecer atrás do comando aqui. A produção do Tuxaua. Só se for agora a produção aí, ó. Alô, Pio. Minha mulher começou a discussão. O grave tá quase lá no meio. O meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Não tenho dinheiro, rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram planos logo você. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Nossa fortuna aqui na frente, galera de Abaitetuba, as tops, tá na área também. Puto chau aqui me espera. É o aniversário da Xoxota. Alô, DJ Anderson considerado. Balança! Sacode! Estremece, gordinho! Aqui o bagulho é doido! O foda! Bora subir que a pesada pulou pra cima! Meu amigo Dona dos Lisos, os Lisos da área, em peso, meu irmão! Alô, meu dinheiro, boca grande pra japa! Quer dançar, meninadinha? Quer dançar, vai! Quer vir dançar, quer vir dançar! Bora, Marlene! Quer vir dançar, quer pra cima, vai! Quer vir de barco, muito de popopô! Não interessa, eu vou de bicicleta! Essa equipe é xoxotinha, é pesada! Se eu sou solteiro, gosto de uma xoxotinha! Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha! Se eu sou solteiro, gosto de uma xoxotinha. Ô parceiro Davi Neves, felicidade, viu, maninho? É uma xoxotinha. Cadê a xoxona pesada, o L do Morali também, Robertinho? Bora, Jacuna! Essa equipe é tradição, meu irmão. Essa equipe não é da canelada e não é da índia. Essa equipe é da pesada. Essa equipe não é da canelada, é de Pacarina. Essa equipe é respeitada. É do som. Uhul! E manda ver, equipe xoxota pesada, manda ver. Bora estranho, bora estranho, bora endoidar agora. E faz o caqueado, e fumo baseado, e faz o caqueado. Bora gerê! Baseado, I wanna love you. Pra cima! Vocês estão prontas, piranha? Liga a fortuna aí, ó! Pra cima! Aquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cerveja e maconha. Fala, família Braguinho, aqui do Portal Detonando! Bagulho alto é nós dois mar condicionado. Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Atenção, Breno, dá alguma coisa aparecer na portaria aí, o Breno. Alô, Breno! Mas tá passando e quero ver os homens pedrar. Pois aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Alô, Delon! Alô, Silvana Reis! Por ali, meu parceiro também, Gustavinho, um forte abraço pra você, viu, maninho? Tamo junto, meu amigo Romaninho da Vila. Tá o Jonas também, velha guarda dos polêmicos, por ali de boa. Fala, Tutucã! Vamos, inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem. Equipe Cachaça tá na área. Felicidade, nossa alegria. Até Deus. Bora, Jailson! Nuvens formaram. Parceiro Duga, Cleitinho. No céu. Ó, negão! No céu. Olha o Gold. Alô, meu parceiro Sidney tá na área. Explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar, te amo. Meu amigo DJ Adriano, saudade, olha DJ! Nosso amor é lindo. Se liga aí, ó! DJ Anderson. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos. Eita, Mirandinha, meu irmão! Alto brilho, hein? As estrelas no céu nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem. Meu amigo particular Max aí do Taca Saúde, olha o Max aí! Forte abraço pra você, viu, maninho? Tamo junto, viu, galera? Loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima! Será que tem alguém que torce pro pai de Sandu hoje aqui no Casquinha, tem? Ou será que veio só remista pra cá hoje? Vou chamar só uma vez, só uma vez. Cadê a torcida do pai de Sandu aí? Vinha do clube do Remo! Bora, Casquinha, aniversário do Davi Neves! Meu parceiro Bruno da Sky, obrigado pelo carinho. Celine Diana nas tops de Abaité. Ao sete da Portal. Já não sei o que é a família Fortuna, o Eltinho da GDR. Olha o Eltinho. Te diz que és minha paixão. E ganhei só ilusão. Olha, parceiro Chiquinho, do Chiquinho Smag, do Ladinho, só animou, obrigado, Chiquinho. Meu amigo Luana aqui, Off Copos. Ele, Amanda. Quem sabe canta aí, ó! Sabe que é Claudete das Gatas da Curtição, por ali? Olha lá, Linda! Segura aí, vai, ó. DJ Murilo Mix aí, lá de Ponta de Pedras. Fala, mano. Adriano Saudade, ele é do Bado Elo. Tá só de bom gostinho por aqui. Um abraço meu, Canudo, Igor, Maiara, Neguinho, um beijoqueiro, tá na área. Você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Bola, Casquinha! Vou tirar o pé. O meu parceiro Marcos, Maria Andresa. A GP tá na área. Sozinho e cuida do coração. Tô sabendo que tá chegando um som automotivo pancada aí, viu? É. Vou no apoio, meu irmão. O guerreiro está de volta. Do Chaua. Meu amigo Vinho no Barcacete, alô Vinho. Tá de boa. E aí, Patinho? Esse tom de voz é minha amiga França Brasil, por ali, Domingo Sona Mânia. Domingo Márcio, galera da Brasil, Surf. Passou de boa. Coragem de me ligar. Eu pensei que só tava limpo. Bora, meu parceiro de Nelson, Brasil, Mani. Olha que o bagulho tá doido, meu irmão. Respire aliviado. DJ Anderson. Tanto amor guardado. Meu amigo Neto Silva, galera da equipe, arrasta ela, tá na área. Wellington Silva, Rodrigo, o Rodrigo Nascimento, o Júnior Coutinho, o Giovanni. Fala, Rubinho! Achei que era um teclado, pô. No fundo sempre fomos bons. Meu amigo Wellington, um abraço pra você, maninho. Oi, brother. Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo. Tira mais uma! Essa aqui tá arrebentando, meu irmão. Meu amigo Samuel na vigilância, Braga de bola, hein, Samuel? Um abraço dele, DJ Anderson. Tamo junto, aniversário da Xoxota. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Ei, Levi. Tratamento como sempre quis. Meu amigo Leandrinho, Kardec, Beralim, Maralim. Emprego, férias de verão. Rubinho Moraes, olha o Rubinho. Era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Lata as suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um emprego. Pra ali, meu parceiro Jailson na pedreira. Sossego. Forte abraço pra você, Jailson. Queria muito. Só na manhã. Meu amigo Brenda, Super Cafezal, sua Jorlene. O Paulo, toda a equipe Super Cafezal. Bora, colombiano. Daqui, a chave tá... Rato Branco dos Polêmicos. Longe. Amigo Ney, sincero, não Ney. Olha, próximo sábado tem a social do Gordinho lá no terraço em Abaitetuba, viu? Dou a volta por cima, sou melhor que você. Bora girar mais uma agora! Aitor! União dos amigos já na área ali, Mauri! Considerado. Chegarei. Segura o Renanzinho. Parceiro William Braguinha, meu Júnior. Olha o Júnior. Meu parceiro Delson aí, a Fubria Portal, detonando o Leozinho. Quem tá solteiro jogando o bracinho pra cima, joga, joga, joga, joga, joga, joga, bora! Bora pra cima! Vai, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma, comigo Marcos Paulo, Leira Matos, comigo Nascimento, Nayara Sena, alô, Giovanni da Débora! Atenção, Breno, vídeo, índio taxista, hein, Breno? Bora girar, bora girar, bora girar, vai! Olha a agitação da semancada aí, meu irmão! Uhul! O DJ Lohan tá cheio de moral. Tô brincadeirando saudades, tô ligado no bar do Elo, por ali também, seu namor! Alô, família sem mancada! Aniversário da Xoxota pesada em Davi Neves! Tô passando mal. Minha amiga Jaque da Popzinho, Braga a Gleice Furtado. Um abraço pra você, do Anderson. Olha a gente mais tarde. Segunda-feira, feriadão. Ei, Anderson, no Masque Só aí na rampa da Ilha Trambioca, viu, gente? Lá no bar do Juninho Campos. O bagulho vai ser doido na rampa! Bora girar, bora girar! No sapatinho, sapatinho, sapatinho, sapatinho, vai, vai, vai. E amanhã vai ter o aniversário do parceiro Júlio do Celta, a participação dele, Vinícius considerado, Rodrigo do Aparecido. Vai ser bagulho doido! Bora, Mirandinha! Olha o Reinaldo dos Playboyzinhos aí, ó. Olha o meu parceiro Liseu dos Intocáveis de Abaité! Parceiro Bruno Joel, do meu Jonathan Totó, Jefferson Matheus, a família Robacina de Macarena. Joga o bracinho pra cima, Macarena, bora. Bora, Davi Neves! Segura o Robertinho por ali também, Salamânia. Comigo Alonso da Cerventos. Meu parceiro Wellington por ali também. Cadê o Rafael, hein? Bora, Jacunda! E ela veio hoje, ela. Gaval Rebelde Louvar. Deixa no batidão. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Bracinho pra cima, bracinho pra cima. Só quem nunca traiu na vida joga esse bracinho pra cima aí. Quem é sincero, deixa esse bracinho lá em cima. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Um, dois, três, bora! Bota na pressão, de Miguel. Bora Miguel. Dali DJ Anderson. Meu parceiro Rona dos Polêmicos, lá de Ananindeua, veio curtir hoje. O Rona também aí. Veio de Ananindeua curtir o aniversário da Xoxota hoje. Qual é teu sonho, Rona? Meu amigo Jonas, obrigado pelo carinho, valeu! Como é que é? Meu parceiro DJ Thiaguinho no Nexon. Ó, Thiaguinho. Bota o batidão, bora aí doidando. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Caralho, acende a luz. Baldinho da Dinas Produções. Dali DJ Anderson. Parceiro Pirulito da Brasil Solamânia. Meu amigo Valdeci Vieira, um abraço Valdeci pra você também. Bora girar, bora. Bora Fortuna, bora GDR. E aí Murilo Mix. A galera aí de Ponta de Pedras lá do Mega Paulão. Olha, cuidado com o índio, viu? Esquadrão da Nike, da área, pode gritar. Parceiro Alain! Parceiro Alain pra linha Jordana, pra linha de boa! Meu amigo Breninho aqui da Fortaleza, alô Júnior! Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa, finge que é franjinha, depois pede a linha, no final do baile ela sempre tá verdinha. As que não dão, as que não dão, as que não dão, é que mais dão. As que não dão, as que não dão, as que... Meu amigo Luana, Cunha e Off Copos! Ele chega logo falando qual é o som dele, meu irmão! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará! Tira mais uma! Quem tá solteiro dá um grito! Tchau, tchau, pra cima. Bora, Bretinho, bora, Wellington, bora, Bruno. Meu amigo lindo, cabeção, por aqui do ladinho, sou na mão, área. Bora, lindo. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu suco ela. parceiro Smith, também galera da Vila São Francisco, por ali de boa. Meu amigo Everton, Will, toda a família explosão do São Francisco, por aqui no Tuxau hoje. Bora, Mirandinha. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Alô, Mitch! E aí, Japa? Fica. Uhul! Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim. Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Bora, minha família, portal, bora, meus cachorros, bora, Nelson! Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Meus quilhas socando! Bora, minha união dos amigos, bora botar pressão, meu irmão! MC Gerson aí, tô! Meu amigo Neto Cunha, pra cima o bagulho tá doido! Agora! Guerreiro está de volta. Tuxaua, tuxaua, tuxaua. Ei, ei, ei. Tuxaua. Bora, Godinho. DJ Anderson. Oi. É agora. Dança comigo. Galera do Bacacel aqui na frente, um abraço! A comitiva do Sapão tá na área, meu irmão! Amigo Ivanzinho, equipe de futebol, obrigado Ivanzinho, pelo carinho, abraço pra você, maninho! Meu amigo Vini, lá no Bacacete, olha o Vini! E aí, Matheus? Meu amigo Matheus, lá na Tuque, toque o sushi! É, moleque! E aí, Patinho? Bora, Junés! Meu parceiro Luelso também pra ainda ser fã treinamento. Obrigado, Boninho, pelo carinho. Forte abraço pra você. O Maraco, o Paulinho. Família Gaspar. E aí, Lohan do Titã. Te segura, meu irmão. Josué Cravo e Daniel Pantoja. Igor Meirelles. Dayara Neguinho, beijoqueiro. Anderson do Lava Jato União. Olha meu bonde dos Bertranas por ali também, Solamânia! Viu, Celso? Segura o Jailson aí! Por ali, meu parceiro Bola! Equipe Polícia, por ali, meu amigo Rodrigo! Alô, Jane! Beijo pra você do gordinho, viu, Jane? Um, dois, três, vai! Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o filho da gente. Bora, sete! Olha o portão, Fortuna vai! O galego Luanani, Elisângela, a GD7 tá na área! Ô louco, ô louco! Vindo do chão, o bagulho é doido! Ô louco, ô louco! Vindo do chão, o bagulho é doido! Ô louco, ô louco, DJ Anderson do povo. Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho. Olha o crocodilo, tá mordendo. O crocodilo tá maluco. Deixa tudo no escuro, tudo no escuro. Manda três flechadas pro trio do remix aí, meu irmão. Bora, sapete! Amiga Celina, amigo Maelto, um abraço! Bora, Leozinho, bora! aí, meu parceiro Louro, pressão aqui do ladinho. Meu amigo Marley. Aí, família KDC, Jamaica, Detubo, Mariano. Segura meu parceiro Alain, ó. Bora, bora. Havaiano e o MC Dourado. Novinha rebolando. Tô ficando louco agora, o bicho vai pegar. Cuidado com... Jonas Incomparável, empresário aí da Rede Céu, pra Janinho Deu. Obrigado, Jonas. Ô louco, ô louco. Tá novinha de shortinho. Olha o croco. Ô louco, ô louco. Meu amigo Miguel da Sonde, e o nosso irmão aí, do nosso patrão, Abaité, Abaitezinho, comemorando seu aniversário hoje em alto estilo, aqui no Tuxaua, no Casquinha. Obrigado, viu vocês aí, felicidade, tudo de bom. Meu amigo Arlen Pantoja, a galera do Supermercado Paraense, forte abraço, viu? Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho, olha o croco, ô louco, ô louco, olha o croco no meio do povo. DJ Anderson, o gordinho no 18. É pressão. Se liga! Você partiu meu coração. Ai, mas meu amor não tem. Ele passando o Lucas, o índio taxista tá na área. Agora vai sobrar então. O que? O que? Ai, um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não, que agora vai sobrar então. Meu amigo Samuel na vigilância, abraço de você, Samuel, se liga, maninho. Um pedacinho, se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar um pouco. Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Na fossa eu fui caseiro, quando passei eu soterrou. Tô na vida de solteiro, preparado pro gato. Você partiu meu corpo. Um abraço, minha Jaine, Cássia. Alemão alucinado, do meu roxo alucinado. Pedido do bonde dos alucinados com o tiro do chão. Obrigado, viu? Que agora vai sobrar então. O que, safadão? O que, safadão? Meu amigo Jean aí. Cara da suíte 14 tá na área, meu Jean. Parceiro Matheus também, né? Olha a união dos amigos aí, meu irmão! Alô, tô! Alô! Te esquecer não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho que atender. JP, Bruno Guerreiro! Toda a família Semancada tá na área! Vinha do lado, quarto é o dia daquela menina que mora na esquina da... Chiquinho, que eu começo. Ele dá valor nessa aí, Chiquinho, viu? Duas não dá. Tá no CD, Chiquinho, tá no CD, Chiquinho, tá no CD. Tá tudo embolado, é. Uhul! Nem dá pra contar. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Abraço, Matheus Botelho. O ministro do Patinho. Xandoca, a família da galera da banca do Real, pra aí, Xandoca. Meu amigo Derek, por ali, bola, Derek. O quê? Um pedacinho pra cada esquema. Só... Cala, amigo! Bora portar, bora cachorrões! Amiga Geisa, é um beijo pra você no gordinho, viu, Geisa? Silvana na GP, não, Silvana! Uhul! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. É melhor mexer com o filho. Quem sabe canta bem alto. Yeah, yeah. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. De novo, meu... Mais alto, vai. Voltei, eu tava ficando doido. Que eu tô solteiro de novo. Meu parceiro colombiano, próximo colombiano. Julinho Costa! Essa aqui tá arrebentando! Hoje eu tenho certeza. Se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Bruno, deixa cair, Bruno. Me segura que eu caio no chão. Alô, Tamires! Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho. Alô, Totó! Besteira, tem um litro e um copo. Meu amigo Totó da Van, tá na área, meu irmão. Besteira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mas... A galera do lanche Altas Horas da Vila dos Cabanos, por aí. Obrigado pelo carinho, viu, Nelson? Ninguém. É o lanche oficial dos DJs de Barcarena. Mais uma coisa. Ô, Serrada, Nelson! Se eu ligar pra ela. As morenas do Guamá, um beijo pra vocês, do carinho, viu? E pra falar desse assunto que machuca, eu vou chamar ela. Marília Mendonça! Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa, não, viu, meu amigo? É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro, o gosto da boca dele. Amigo Jabada, bem por aqui, nosso amigo Monte Despintado. Olha o estranho! Olha o estranho Despintado que tá na área. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Meu amigo Eric dos Caladores, hein, Eric? Forte abraço do Gordinho pra você, viu, maninho? DJ Anderson. Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Bora, Estalinho. Bora, Pepele. Se eu ligar na merda. Alô, guru. Essa é pra tirar onda de patroa. DJ Anderson considerado. E as patroas, hein? Cadê você? E amiga Roposa, um beijo pra você, viu? Do nada subiu, tá por aí dentro. Alô, Dene Moraes, um abraço, Dene. O cara safado. Leandrinho Dalit, alô, Plínio. Cadê você? Onde se escondeu? Porque os Dalit. Se não te mereceu. Arebaba. Fica em cima desse muro. Espera. E ainda não deixa as catas da curtição. Deixa esse cara de lado. Você é a mina escolhida. Amigo Max do Taca Saldi. A panelada do grau por aqui, fala, mãe. O que adianta chorar, ver o leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, vendo o som. Jacunda, não deixa elas brincarem, pelo amor de Deus, aí. Passando Liseu, pra quem nos intocava, que é Baitel. Um abraço, Liseu. Alô, Feição, Rafinha, Fortuna. Boa. Alô, Xande. A GDR tá na área. Aqui com a minha mão, garota VIP. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. Deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, bora, meu parceiro, vem no Marcacete pra cima. Fala aqui com a minha mão. Olha, Paldinho Vigarista lá na vila. Cadê o Romaninho, Edic? Sem paciência e não quero discussão. Fala, se liga aí, ó. Com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Cê garota VIP, joga a mão em cima, fortalece e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Eu bebi, se duvidar. Então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação. Fala, Leandrinho. E não em um. Pra mim, parceiro, bola, Daniel, Bruno. Equipe Polícia também. Ó, Kiko. Tá, Wallace, meu amigo Cleber, nas sociais. Um abraço pra você. E não em Meu amigo Sol, um abraço pra você, viu, Maninho? Se quiser brigar, pode se estressar. Ele tá na hora, meu irmão! Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. As amigas, essa novinha é terrorista, é especialista. E as morenas do Guamá aqui do ladinho, só na mar. Meu amigo Renanzinho dos Cachorrões, o cara mais bonito de Tupanema tá na área. Explosiva, não brinca com ela, não. Aí é forte. Bora, Robertinho, vá. Quando ela bate com a bunda no chão. É primeira. É a volta da Evelyn. Hoje, no Guerreiro. Alô, Luciano Queiroz! Prepara o bonde que próximo sábado tem a social do Gordinho. Vem a Baitetuba no terraço! Mas mais tarde tem a rampa da Ilha Trambioca. DJ Anderson! Você acredita, safada? Que swing, hein, caminhão? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Bora, Leozinho! Ela faz num baile. Passei, Leozinho, o Rodrigo pra ali, a família Tolinha se detonando, alô, Jane! As amigas, é muito explosivo. Vamos já pra por ali também, toda pouca grana. O Nandinho, pouca grana na área também. Não, olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Aniversário do Davi Neves e a xoxota pesada, meu irmão! Casquinha socado! DJ Anderson, o gordinho no 18. É pressão! Essa é a hora de descolar o periquitinho e chamar pro salão. Não nos conhecemos mais. Vocês! Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. Chacunda, vou descer, vou descer. Tava dando certo a... Vou chamar ela pra dançar agora. Não é que eu... Só quem sabe canta, canta, canta, vai! Tava de amor, que pena que a nossa voz já se... Meu amigo Leandro Mortora, um abraço pra você, Leandro! Não tem mais... Esse cara velho aguarda também! Dois estranhos perdidos, tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Samuel na vigilância, essa é a hora, Samuel! Perdido. Puxa, menina, meu irmão! Como dois viramos um... Hoje somos só metade, chegamos aí. Olha, passando o índio. O índio taxista tá na área. Hoje tá tão da ostentação aí, Allan Kardec. Meu amigo Leandro Kardec aqui na frente. Leandro! Somos um. Hoje somos só metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Bora portal, bora sete! Feição, fortuna de Abaitetuba. O meu parceiro é o Tinho, vem de embora. A GDR, ela chega! É, já tá ficando chato, né? Bora caboré. A encheção de saco, pois é. É o Carubé. Prepara que eu já tô me preparando. Já meia brisa, né, Carubé? Tô voltando. E todo esse caminho. Amigo Cabal, Kiko! Aquilo do Chala. Agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Alô, Beni! Se o que dói. Abraço pra ti, garoto! Você. Vocês, vocês, vai! Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir abrir a porta desse amor. DJ Anderson. Se tiver jogado a chave fora, deixa. Meu amigo Neto Silva, toda a comitiva aí do Barca Céu, um abraço pra vocês. A gente pra outra hora. Fala em céu, quero mandar um abraço pro meu parceiro Gil do Celta. Lá na J Céu, a galera que patrocina o DJ Anderson. Meu parceiro Dunga, Bradinho, Salamano e Jailson. Bonde dos metralhas, meu irmão. Moral pra quem dá moral. Manda 007. DJ Anderson considerado. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo. Galera da Brasil Sul, peguei o ladinho, amiga França Brasil. O Márcio. Se a banca do Real tá na área, né? Se o que não. Oi, Matheus. O Patinho. Você. Xandoca. Bora, Derek. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. 007. De olho, você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca é pra dançar agarradinho. Até você aparecer no nada. E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer no nada. E quem diria que do carro eu passei o Alan dos Incríveis, Léo da GP, Leandrinho, o Alotric. E quem? Olha o Plínio Stalin. Se visse hoje, não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Vilaça! Troquei a noite pelo dia. Meu amigo Vilaça, um abraço pra você. A galera toca o sushi, tá na área aqui em Salamânia. E se hoje não acreditaria. Ele é a sua Marielle, olha a Marielle. Agora é só sorveteria. Equipe Shopitel. Pretinho, Juninho, brother. Wellington Marquinho. Vamos com a gente, obrigado, viu? Homem de família. É nós na fita. Manda 007. Manda 00. DJ Anderson. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Galera da KDC tá na área. Comigo Mariano, o Alan KDC. Alô, Nino Cabezão. Já faz um tempo. Amigo Delson, o Leozinho. Toda a família Portal aqui do ladinho. Só na manhã, vai. Olha o gigado do garoto. Se eu continuar assim. Tá ali o Augusto Rei da explosão, aí Augusto. Verdade, Will a... Everton. Alô, Smith. Responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que... Jogando parceiro Veraguara, PP. Parceiro PP lá na nossa cidade FM. A galera do meu amigo Bruno Martins. O Ricardo Martins, Pedro Martins. Os amigos particulares do Anderson. Olá, PP. Um abraço pra você, garoto. Manda 007. Tira! Meu. Pega meu violão, um copo de cerveja, um esquinho. Minha amiga Marcele Soares, um beijo pra você, Marcele. Eu não tô nada bem. Grande parceiro Monte aí, os desmitados, obrigado Monte. Forte abraço, valeu. Não sei por que ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. O cremoso da fortuna chegou agora! Demais, me enganei, de novo quebrei a cara. Mais uma vez tomei um porre por você. Bora, mamute! Mais uma vez o meu corpo. De quem é a culpa, Sete? A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala. Que droga de amor é esse que sentia? DJ Mauri quer convidar a galera aqui mais tarde. Tem rock, mas Mauri, chega aí, Mauri. Tudo certo, Anderson, mais tarde. Aniversário do Claudio aí, do Primos Bate, vai convidando toda a galera. E vai ter Adriano Mix, Mauri, no aparecendo do Mauri pra fazer a farra. Vai ter 1000 churrasquinhos grátis pra galera. E o DJ Anderson detona os seus melhores. Hoje do aniversário da Xoxota Pesada. Olha o guerreiro, Anderson. Bora girando. O Mauri convidou a galera, mais tarde ele vai estar presente lá no Primos Bar. E mais tarde o Gordinho vai estar lá na rampa da Ilha Trambioca, juntamente com a aparelhagem Mais Que Som, liberada a portaria pra galera, lá na rampa da Ilha Trambioca. Vai começar às 5 da tarde, valendo bingo, um salário mínimo e um celular patrocinado aí pelo Galo do Celular, tá bom? Mais tarde tem Gordinho por lá. Bora se ligar, meu irmão! Meu amigo Cleitinho, um abraço pra você, Cleitinho! Tá pra ali, só na mão, de boa! Neto Cunha, segura Neto Cunha! Anotou! Meu amor, não vai sem mim, eu te amo. Patrão Rato, Muraria, Patrão Rato! Vídeo Jardel! Mas me entreguei. Galera do Lava Jato, Aldo Brilho, galera que patrocina o DJ Anderson, meu amigo Mirandinho aqui do ladinho. Eu nem. Ei, Breninho. Entendi. Segura a Jorlene aí. Fala, Breninho! Olha o bigodinho, tá de volta, minha irmã. Não vivo de sonho. Segura ele, colombiano. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto. De nós dois, eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. Não vivo. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Um abraço, Marcos Cardoso, Manoel, Guilherme, a Valéria. Um pouquinho tá aniversário hoje da Adriana Andrade. Choptel, vou ligar. Se liga! Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tch